Tua casa eu amo. Jesus, deixe em tua casa eu adentrar.

Jesus, deixe em tua casa eu amo. Jesus, deixe em tua casa eu amo.